Yeah! Ici c'est le bon Jay, au monde de MC, Viela 17. Tamo junto, moleque. Chega! Zona Sul! Eu disse Zona Sul! Ceilândia! Quebrada quente! É quente! Quebrada quente! Quente! Viver na Zona Sul não é brincadeira. Presta atenção e vai ver que eu não falo besteira. Ei, Easy, na Ceilândia tá assim. Uma bala perdida e sua vida pode ter um fim. Sangue, porrada, tiro a toda hora. E nas escolas os moleques se envolvem com drogas. A maioria não passa do quinto ano. Vários exemplos, meus amigos pulando o muro. Iniciando uma viagem de ida sem volta. Dando definitivamente adeus à escola. Alguns já morreram, muitos estão presos. Outros estão roubando pra manter o vício. E marcas de bala nos muros da periferia. Gente indiferente tumultuando a esquina. Entre tantos curiosos olhando assustados. Já quem sabe de tudo entendeu o recado. Mais um corpo caiu, o sistema brotou. Ouvi de um rádio amador, a polícia o matou. Não pense que aqui é a lei do cão. Se no inferno existe lei, na quebrada não. A polícia tá aqui pra matar ou morrer. Nada mudou, meu compadre, você precisa crer. Eu disse Zona Sul. Mas o silêncio diz tudo, se liga aí, liga tudo. O comércio da loucura sempre está em alta. Bares sempre lotados, bem sucedidas, bocadas. O rap é trilha sonora do nosso cotidiano. Na nossa quebra é assim, do começo ao fim do ano. Pode crer, DJ, tamo junto, moleque. Zona Sul, eu disse Zona Sul.